promoções e eventos. O nosso romance chegava ao fim. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Meu amor.